Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira? Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. A volta do mundo é fundamento, herança de grande sabedoria, trazida na forma do ensinamento do mestre que me ensinou um dia. Na roda da vida levei rasteira, o mestre me disse respire fundo. Levanta que tu é bom capoeira e segue jogando na volta ao mundo. Quem é capoeira? Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Maior é Deus, pequeno sou eu, nesse universo de imensidão. Milhares de voltas o mundo deu, só Deus sabe quantas ainda virão. O sol brilha forte como um gigante, e o mundo girando ao seu redor. A volta do mundo é muito grande, mas a força de Deus é bem maior. Quem é capoeira? Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira? Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá. Quem é capoeira dá volta ao mundo, nas voltas que esse mundo dá.